Amanheceu. Que surpresa me reservava a tristeza nessa manhã muito fria. Houve algo de anormal, sua voz habitual não ouvi dizer bom dia. Seu travesseiro vazio provocou-me um arrepio. Levantei-me sem demora e a ausência dos teus pertences me disse: não te convences, paciência, ele foi embora. Nem sequer no apartamento deixaste um eco, um alento da tua voz tão querida. E eu concluí no repente que o amor é simplesmente o ridículo da vida. Num recurso derradeiro, corri até o banheiro pra te encontrar. Que ironia! E que erro tu cometeste na toalha que esqueceste? Estava escrito bom dia.